Chegou o Gasparzinho, mamãe! Viola, viola da Amazade! Gasparzinho, bebê! Gasparzinho, mamãe! Essa mulher enlouqueceu! Ela quer mudar em cima de mim! Ela pirou de vez! Tá pensando que eu sou seu cavalinho! Eu vou dizendo assim, vai, o pai do cavalinho, vai, vai, vai. Olha, segura a gatinha, senão vai sair do galope. Olha, potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, senão vai sair. Que dá palmadinha, dá palmadinha. Que dá na palmadinha, que dá palmada sou eu. Olha a palmadinha, dá palmadinha. Que negócio, essa mulher enlouqueceu. Bota, bota, bota, bota.